Caixa com Grupo K dos Teclados. Aqui é assim, é ao vivo. Mame que o Gil do Pastel, pastel mais saboroso tem que novo, aquele abraço. Se for pra namorar e não ter parceira de farra, eu nem quero. Se for pra sair junto e não toca uma rocha, eu nem quero. Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor. Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão que vai junto pro boteco tomar uma, ouvindo voz e violão. Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão. Nada contra os tuts, tuts da balada, mas esse é o nosso batidão. Boteco da Camila, Povoado Lagoa, boteco mais famoso. Se for pra namorar e não ter parceira de farra, eu nem quero. Se for pra sair junto onde não toca uma rocha, eu nem quero. Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor. Rocha sempre gostosinho com a gente, vai! Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão, e vai junto pro boteco tomar uma, ouvindo voz e violão. Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão. Nada contra os tuts, tuts da balada, mas esse é o nosso batidão. Arrocha!